tapa na cara, essa rápida esquerda. Se não ficar moscando e receber essa direta, meu chiclete favorito. Se não for pedir muito, já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, bandido em cima de mim. Din, din, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. meuscds.com. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar. Foi o quê? O meu nosso, fica um tapa na cara. Se não ficar moscando e receba essa direta, meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, bode em cima de mim. Do cavalo pra curtir o paredão, menino.